Yes, amen. Alienação afrofuturista, WM Best Coach Apocalipse. Direto da CW Beats, Alienação, Son Fire Killer Son, nesse Big Tune explosão. É WM Son Boy, ninguém é super-herói. Independência que constrói, né? Do que tu se corrói. Acende o blunt e cush, punchline, line push. Que bate bem na pista, não desista do seu hurt. Para quem que ele vai chegar, para quem que vai sacar? Será que Rudy Boy, Rudy Gal vão gostar? Here we go again, vem que tem, diz amém. Não tô zen, no competition, my friend. Best coach, Apocalipse. É a fusão WM Afrofo. Best coach, Apocalipse. É a fusão WM Afrofuturista. Best coach, Apocalipse. É a fusão WM Afrofo. Best coach, Apocalipse. É a fusão WM Afrofuturista. Best coach, Apocalipse. É a fusão WM Afrofo. Turismo, a neura política de cada unidade humana. WM faz music, rap, alabê de marihuana. Uma type musical em cada baga, raga, muffy, muffy, faia, faia, bom. King do bong, viagem, trafica, som, selecta, rara, monk. Ali, WM, eco, voice nos falante. Maluco, malucada na embolada, tupi, guarani. No raga, no país do tudo ou nada. Rude boy, tá feita a conexão. Do Iapoc e a Plutão, CW Beats, acredite, é a maior satisfação. Ali, alienação, psicodelia, som, som. O verdinho do bom, Big Tune, explosão. Marginal não tem patrão, chama amigo de irmão. Afrofuturista é o cão, a música nos une. Best coach, Apocalipse. É a fusão WM Afrofuturista. Best coach, Apocalipse. É a fusão WM Afrofo.